Não escrevo tudo o que quero, apenas tudo que eu sinto. É muito mais do que talento que vem do meu instinto. Que tem de mais bonito que sai do meu dizer. O que vem sem me avisar, fazendo-me escrever. Guiando a caligrafia, preencho folhas vazias em cosmos universais que brilham nessa magia. Acaricia com a canção, nostalgia que eu propago. Poesia, emoção, o melhor que eu preparo. Entrego-lhe a estrela, por isso ela é cadente, deixando suas faíscas nos ouvidos mais carentes. Com fulgores e fulguras, configuro as figuras, corroboro escrituras de antigas literaturas que fazem-me feliz, trazendo-me ideia. Confortam-me por dentro essa bela epopeia que faço com nitidez, transparência, com lucidez. O caráter é que me fez agora que chegou minha vez. Esbanjo minha nudez, expressões que eu demonstro. A carência se desfez com o meu lírico monstro. Encontra-se em escassez, vegetação que tanto quero. Oxigênio vira CO2 em suspiros poéticos, em épocas de réplicas, deturpando origens. Sem épicos convictos, folhas brancas são virgens. Intactas palavras dos pântanos causam pânicos. Bravo florestas com o meu jardim botânico, em pétalas de flores que brotam sobre meus olhos, mergulhando orvalhos em gotas que caem solo, que transmitem a sintonia em perfeita simetria nessa bela alegoria em cósmica caligrafia. Livrando de toda dor minha alma que não tem cor, com aroma, sabor de amor, o tempero da emoção que se junta com a imagem de minha própria coragem. Diferente de miragens, para nada ser em vão, não ser em vão. Caligrafia, Clayton MC. Do céu anil, a beleza da natureza. Me inspiro na solidão, onde encontro minha pureza. Fortaleza com represa, onde eu faço a reflexão. Viajando por aí, sempre livre com os pés no chão. Construindo com minhas mãos uma nova arquitetura, pra servir de exemplo a uma geração futura. Desprovida de ganância, repleta de sentimento, pra conquista da bonança, caminhando contra o vento. Que se ganha na vivência, o suor molha a camisa, com as dores do mundo que só o tempo cicatriza. Mostrando que é possível evoluir na experiência, na cadência inteligível, um alto nível nem a ciência que eu mantenho através dessa postura. Procedência que eu venho a cantar pela raiz. Competência que transmito, respeito pela cultura que costura com agulha nas folhas dessa matriz. Admiro as visões sempre claras e deslumbrantes, onde foco olhares em lugares mais distantes. E descubra cada dia uma meta pra se cumprir, para seguir, a progredir, insistir até conseguir. Não pensar em desistir mesmo quando se sente fraco, que a força maior nunca vai tombar o barco. Deus ajuda quem trabalha e dá brilho sobre o opaco, iluminando o caminho até a subida do palco. Um grande marco na história, faço como um gigante, aplicando palavras como fez Mahatma Gandhi. Atacando em prol do bem sem o uso da força física. Razão, emoção, uma fusão que forma minha mística. A lírica da obra de arte quando inicia, a música frequente, um ato que me vicia. Um fato eloquente, distinto de fantasia, pra encerrar a composição dessa cósmica caligrafia. Cósmica caligrafia.